Notícias da Manchester. A informação dos principais acontecimentos. Agora para você. Notícias da Manchester. No ar o programa Notícias da Manchester desta quarta-feira, hoje dia 9 de janeiro de 2013. As manchetes de hoje. O Globo. Projeto estabelece carga horária mínima de educação física nas escolas. O Estado de São Paulo. Mega Sena pode pagar prêmio de 7,5 milhões de reais hoje. O Dia. Data de posse de presidente, governadores e prefeitos poderá mudar. Jornal do Brasil. Chuvas fortes atingem a maior parte do país. Calor continua. Folha de São Paulo. Instrumentos musicais importados poderão ficar isentos de impostos. Correio Brasiliense. Esclarecimentos devem por fim a restrições à carne brasileira, avalia consultor. O Popular. Cadastro obrigatório do novo Código Florestal pode ser liberado em maio. Diário da Manhã. Carteira de identidade poderá ser obrigatória para recém-nascido. Notícias da Manchester. Está de volta ao programa Notícias da Manchester, Ademar Santillo. Muito bom dia, Ademar. Bom dia. Olha, o consagrado jornalista Arnaldo Jabor é um jornalista muito respeitado no Brasil. Um homem de esquerda, um homem realmente voltado para as causas populares. Mas o Arnaldo Jabor, ele é um cidadão de esquerda, mas é independente, ele é, acima de tudo, um democrata. Ele tem feito inúmeras críticas a todos os governantes, quando erram, e tem feito muita crítica ao governo do PT, a forma petista de administrar. E o Arnaldo Jabor, ontem, chamou a atenção da imprensa brasileira, dizendo a responsabilidade que a imprensa tem para a formação de uma sociedade melhor, para a formação de uma sociedade bem informada e para que o cidadão possa exercer com toda a sua magnitude e principalmente a sua força o direito de cidadão. E o Arnaldo Jabor chama a atenção da imprensa que tem sido sensacionalista. Por exemplo, acontece um fato excepcional, a imprensa coloca aquilo em manchete e tem que fazer isso. Mas depois não dá sequência na matéria. E ela fica isolada, e de fato isolado a fato isolado, vai ficando sem a formação histórica daquilo que acontece no país. Ele entende que a imprensa tem que entrar a fundo na discussão de cada matéria para bem informar os seus leitores, os seus ouvintes e telespectadores, para que eles possam formar o juízo de valor a respeito das coisas que acontecem. É isso que fazemos aqui na Rádio Manchester. Nós estamos sempre abrindo o microfone para a população falar, mas na verdade, dentro disso tudo está a nossa luta para que as autoridades conheçam os problemas do dia a dia da população. Porque conhecendo os problemas da população, aquilo que realmente toca imediatamente nos interesses da comunidade, ele fica, o governante, em condição mais fácil de gastar o dinheiro e eleger prioridade. Muito se fala aqui, por exemplo, sobre as carências que a cidade de Anápolis tem naquilo que é essencial. Por exemplo, estamos aí, as mães querendo trabalhar, mas não há creche. Não é uma prioridade? É natural que é uma prioridade. Ainda ontem nós ouvimos uma ouvinte lá do setor sul, terceira etapa, dizendo que a creche que tem lá tem 2 anos e agora parece que está concluída, mas ela não sabe quando é que a creche vai atender a sua finalidade, abrindo oportunidade para as mães colocarem as crianças naquela creche daquela localidade. E assim é por todo lado. Por exemplo, o Leblon. Colocaram as pessoas lá no Leblon, não tem água, não tem área de saúde, não tem sequer uma linha regular de ônibus para atender a demanda durante o dia inteiro, falta água na maioria das casas, não há escola para as crianças. Como é? Tem que cobrar isso diariamente, não é falar uma vez só e morrer por aí, porque o problema continua e a gente tem que chamar a atenção da autoridade para resolver o problema. E assim é por todo lado. E eu quero falar agora um pouquinho a respeito da saúde. A saúde pública em Anápolis está vivendo um momento de caos total. Nós temos ouvido ontem, por exemplo, ouvinte lá do Bramápolis reclamava mais uma vez: olha, disseram que trouxeram a vacina para cá já desde final do ano e até agora essa vacina não chegou a Bramápolis. Até agora as crianças não foram vacinadas lá no Bramápolis. E eu fui informado realmente pela Vanessa, que trabalha na área de comunicação, e ela alegou que as vacinas não foram encaminhadas ainda para Bramápolis, conforme eles pretendiam fazer, porque o Estado não mandou as vacinas para a cidade. Mas precisa informar a população, precisa estar permanentemente dando esse esclarecimento e cobrando das autoridades maiores a vinda da vacina para a cidade de Anápolis. Mas o certo é que a vacina falta. Não há vacina lá no Bramápolis. A todo instante chega uma reclamação como essa. A dona Lidiane Pereira Santos Melo, ela publicou ontem no Facebook uma situação vivida por ela. Ela diz que trabalha numa UTI, onde eles tratam muito bem as famílias que vão lá, numa UTI particular. E ficou indignada, foi levar a sua criança, um bebê, para fazer a vacinação. Ficou 30 minutos esperando o atendimento, quando veio uma auxiliar de um posto de saúde da prefeitura dizendo: olha, 11 horas eu tenho que almoçar. E simplesmente abandonou a senhora que estava lá e não fez a vacina, sem preocupar-se com a atividade que ela tinha, como é que ela estava ali, por que que ela foi, nem nada quis saber. Ela falou: é uma falta de respeito para com o consumidor. É realmente um desrespeito total por parte de quem presta esse serviço e acaba humilhando quem precisa do serviço público, que só lá é que realiza. Estas e outras reclamações têm chegado com frequência à nossa cidade. E nós vamos continuar com o nosso papel aqui. Vejam, por exemplo, a principal manchete de hoje do jornal O Popular de Goiânia. Dados do governo federal colocam o estado de Goiás como o segundo em casos graves de dengue. E diz a manchete: Goiás é o terceiro em mortes por dengue no Brasil. Levantamento do Ministério da Saúde endossa a preocupação da Secretaria Estadual de Saúde como uma possível epidemia da dengue agora em 2013. Os 31 óbitos, as 31 mortes registradas em 2012 no estado de Goiás colocam Goiás como terceiro colocado entre aqueles onde a doença mais mata, e o número pode aumentar. Goiás ocupa ainda a segunda posição na condição de casos graves de dengue. Isso é saúde. Nós não ouvimos nenhum trabalho da Prefeitura Municipal nesse sentido, do combate ao mosquito da dengue. Esse calor, aliado a algumas chuvas, isso é propício para a criação do mosquito da dengue. E a gente tem que combater. Se Goiás é o terceiro, nós não podemos admitir que Anápolis fique nessa mesma situação. Por isso é que eu quero mais uma vez dizer: a Rádio Manchester tem esse compromisso. É o compromisso de defender a comunidade, de ajudar as autoridades. Por isso eu quero dizer que quando alguém telefona para cá e diz, olha, no posto de saúde não tem vacina, olha, no hospital municipal não tem um médico para atender, olha, eu fiquei na fila um tempão e voltei sem ser atendido na área de saúde municipal, são coisas essenciais. O meu filho está sem escola, não sabe como vai estudar aqui no Leblon ou mesmo em outros conjuntos habitacionais. São coisas prioritárias. Quando a pessoa reclama disso e fala, está gastando em praça, a pessoa está certa. Praça é importante na hora que você já tenha resolvido o sistema prioritário. Mas se está faltando creche, está faltando escola, a saúde está no caos, mosquito da dengue por todo lado, escorpião ameaçando o pessoal de São Lourenço, caramujos esparramados na cidade, isso é essencial para o povo, para o morador da cidade, muito mais especial do que uma praça que vai gastar muito dinheiro. Gasta-se primeiro naquilo que interessa diretamente ao povo, depois faz aquilo que não é o essencial. Você participa do programa Notícias da Manchester deixando seu recado no número 3943-9303, o telefone democrático. E você pode acompanhar nosso programa pela internet através do nosso blog noticiasdamanchester.blogspot.com. No blog Notícias da Manchester, você pode nos enviar e-mail, deixar seu comentário e ouvir as gravações do nosso programa. noticiasdamanchester.blogspot.com ou 3943-9303. Plantão Policial. Plantão Policial. Márcio Gomes. Bom dia, trazendo a partir de agora as principais ocorrências registradas nas últimas horas na área policial em Anápolis. Gente, antes de trazer as ocorrências, quero só falar uma coisa. A respeito daquela bomba que foi jogada no Guilherme e naquela namorada dele que aconteceu ali próximo à Praça Bom Jesus, a Thaís. Gente, o que é que acontece que a imagem ficou tão longe? Não temos lá o centro de câmeras de monitoramento do GGIM, às 3 horas da tarde, não dá para aproximar mais aquela imagem para ajudar nas investigações? Está marcado para as 10 horas da manhã de hoje o depoimento do principal suspeito, que seria um ex-namorado da vítima, da Thaís. Muito embora ele negue a participação do crime, hoje ele vai ser ouvido na 2ª delegacia da Polícia Civil. Sendo ele ou não, é um desafio que a polícia tem pela frente, que é descobrir quem praticou essa atrocidade. Jogar uma bomba dentro de um carro com 2 pessoas dentro. Não quero saber qual crime que elas cometeram, se é que elas cometeram. Mas uma coisa não justifica a outra. Se foi puramente ciúme, o crime ainda é mais grave. Aquele sentimento de propriedade. Éder Martins está respondendo pelo caso e eu vou cobrar dele aqui que tome providências, que descubra, prenda esse maluco, esse doido que jogou a bomba dentro do carro. É inadmissível que uma pessoa fique com o rosto queimado, cabelo queimado, corpo queimado, porque alguém simplesmente acha que tem que fazer isso porque a pessoa não quer mais. Se é que foi, quem a polícia pensa que foi? E se não foi, descobrir quem foi e levar para a delegacia. Olha, tivemos ainda nas últimas horas vários roubos que foram registrados em Anápolis. Uma das vítimas foi o Emerson. Ele contou na delegacia que estava trafegando aqui pela região central de Anápolis quando ele foi abordado por 2 elementos em uma motocicleta Honda da cor escura. O garupa sacou de uma arma, anunciou o roubo, levando na vítima uma carteira contendo vários documentos pessoais e a quantia de R$150 em dinheiro. A polícia foi acionada, fez o patrulhamento, mas ninguém foi encontrado. Fato que foi parar na delegacia da Polícia Civil. E finalmente foi identificado aquele homem que correu da polícia na madrugada de domingo e acabou morrendo. Foi o Renivaldo. Esse rapaz, Renivaldo Gonçalves da Silva Júnior, de 30 a 36 anos de idade, não tem a data de nascimento dele. Esse rapaz já tinha, pelo menos, 5 passagens pela polícia. Uma por roubo, 4 por furto, tinha também um desacato, ainda tinha uma desobediência que já correu na frente da polícia, aliás, mito, são 6, e tinha uma passagem também por tráfico. A moça que estava na garupa também foi identificada como sendo a Fernanda Pereira Oliveira, de 28 anos de idade. Quem confirmou essa informação foi o Major Silvério, subcomandante do 4º Batalhão da Polícia Militar. Temos informações que ela estava envolvida com alguns crimes na cidade, inclusive mexendo com questão de tráfico também, de furto. E nessa noite estava em companhia do Renivaldo, né, que ao ser tentado abordar pela viatura, eles fizeram uma fuga alucinógena, né, pela cidade de Anápolis, passando por várias ruas pela contramão, sendo sinal fechado, fazendo a verdadeira roleta russa. E que, infelizmente, acabou vitimando fatalmente o Renivaldo ali, quando ele chocou-se contra a grade da Secretaria da Fazenda aqui na Avenida do Contorno. Agora já tem um histórico também, né? Ele já tem passagem pela polícia, ele já correu da polícia outras vezes. Exatamente. Em 2009, 2007, nós temos um registro aqui no nosso sistema que ele tomou a mesma atitude. A viatura tentou abordá-lo aqui na área central de Anápolis e ele empreendeu fogo por várias ruas pela contramão, só que daquela vez ele acabou sendo abordado e conduzido para a delegacia e autuado em TCO. Essa perda não teve a mesma sorte, né? Acabou perdendo o controle, mas ele era bom de moto, ele era. Exatamente, ele demonstrava ser bastante perícia com moto, só que dessa vez, infelizmente, ele acabou se dando mal. Essa moça, Fernanda, ela responderá alguma coisa, a polícia vai aguardar, como é que é a situação dela? Porque eu sei que ela está ruim ainda, está no hospital de urgência, em estado grave. Mas, em princípio, eu não vejo nada criminalmente contra ela, né? Estou para que ela recupere e mude de vida, assim, de agora para frente, né? Porque realmente já estava em companhia de pessoas que não prezam nada pela vida. E ele não tem mais jeito, né? Ele, infelizmente, só em outra dimensão. A moça permanece internada no hospital de urgências, ainda em estado grave. Infelizmente, o rapaz não resistiu e acabou morrendo. Fato registrado pela polícia. Estas foram as principais ocorrências registradas nas últimas horas na área policial. Um policial. Notícias da Manchester. Notícias do Brasil. A disciplina de educação física poderá ser considerada obrigatória na educação básica com carga horária mínima de 2 horas semanais. É o que estabelece o projeto de lei do Senado, projeto de lei suplementar 249, do senador Eduardo Amorim, do PSC do Sergipe. Na justificativa do projeto, o autor diz que desde 1996, quando da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases para a Educação, LDB, não há mais determinação de carga horária das disciplinas, e a escola é que elabora seu projeto pedagógico e define a carga horária de cada uma delas. A medida, segundo Eduardo Amorim, representou um preocupante enfraquecimento da prática de esportes a partir da disciplina de educação física, que sempre enfrentou resistência no meio acadêmico, mas tinha a capa protetora da obrigatoriedade. Assim, argumenta o senador, apesar dos benefícios da educação física, hoje uma unanimidade, os professores da disciplina sempre tiveram que se preocupar em demonstrar para os pais, para o corpo docente e até mesmo para os alunos, sua finalidade e sua importância para o futuro da sociedade. Notícias da Manchester. As restrições temporárias à compra de carne bovina brasileira, adotadas por 10 países depois que o governo federal confirmou em dezembro do ano passado um caso não clássico do agente da encefalopatia espongiforme bovina, EEB, a doença da vaca louca, devem ser suspensas gradativamente a partir de um amplo trabalho de esclarecimento sobre a situação. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, foi confirmada a existência de marcação priônica, proteína modificada, em amostra de célula de um bovino morto em 2010 no Paraná. De acordo com a pasta, foi uma ocorrência não clássica do agente da EEB, uma vez que verificações apontaram que o animal não morreu desta doença. O mapa informou a Organização Mundial de Saúde Animal, OIE, sobre o caso. A entidade, conforme o Ministério, tendo em vista que não ocorreu alteração epidemiológica que indicasse falha nas medidas de prevenção de risco, manteve o status do Brasil como país de risco insignificante para a EEB, a melhor classificação existente. Em sua página oficial na internet, a OIE, além de reiterar a manutenção do país com esse status, ainda aponta que não existe qualquer tipo de risco no consumo da carne bovina brasileira e que, no caso não clássico registrado no Paraná, a carcaça foi destruída e não entrou na cadeia alimentar humana ou animal. Você participa do programa Notícias da Manchester deixando seu recado no número 3943-9303, o telefone democrático. E você pode acompanhar nosso programa pela internet através do nosso blog, noticiasdamanchester.blogspot.com. No blog Notícias da Manchester, você pode nos enviar e-mail, deixar seu comentário e ouvir as gravações do nosso programa. noticiasdamanchester.blogspot.com ou 3943-9303. Cotação do dólar. O dólar está valendo, nesta manhã de quarta-feira, R$ 2,04, o dólar comercial. O dólar turismo, R$ 2,12. O dólar paralelo, R$ 2,19. Notícias da Manchester. Olha, duas notícias aqui interessantes. A primeira delas é que nós teremos logo, logo mais um espetáculo do Big Brother Brasil. Será o 13º. Nesse 13º Big Brother Brasil, a TV Globo está inovando. Ela vai levar alguns participantes de Big Brothers passados. E o Domini, aqui de Goiás, que ganhou o Big Brother há 10 anos, ele vai participar desse programa agora. Pelo menos teremos aí um goiano, o Domini, mais uma vez participando do Big Brother Brasil. Enquanto isso acontece para entreter o povo, o Jornal Estado de São Paulo, edição de hoje, fala que o Ministério Público Federal decide investigar Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente da República. Diz o Estado de São Paulo, o Procurador-Geral da República remeterá caso à primeira instância. Ponto-chave será denúncia de Valério, que envolve o ex-presidente Lula com o Mensalão. O Ministério Público Federal vai investigar o ex-presidente Lula com base nas novas acusações de Marcos Valério, reveladas pelo jornal Estado de São Paulo em dezembro do ano passado, que envolvem o petista no esquema do Mensalão. Ele era o presidente da República na época. O Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, decidiu remeter o caso à primeira instância, uma vez que Lula não tem mais foro privilegiado. A decisão foi tomada no fim de dezembro, após o encerramento do julgamento do Mensalão no Supremo Tribunal Federal. O ex-presidente pode ser chamado para prestar depoimento. Marcos Valério também poderá ser convocado para dar mais detalhes da acusação feita em depoimento ao Ministério Público Federal em setembro do ano passado. No documento de 13 páginas, Valério afirmou ter passado dinheiro para Lula arcar com gastos pessoais em 2003. O empresário Marcos Valério disse que os recursos foram depositados na conta da empresa Caso, do ex-assessor Freud Godoy, espécie de faz-tudo de Lula. R$ 98.500 é o valor do depósito feito pela agência de Valério para a empresa de Freud Godoy em janeiro de 2003, que era para fazer gasto pessoal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Notícias da Manchester. Bom, e agora vamos ao nosso repórter Geraldo Divino. Ele vai trazer informações de reclamações que chegam até o nosso programa. Vamos lá. Ademar Santos, moradores do Leblon, conjunto residencial Leblon, liga para o nosso departamento de jornalismo reclamando da demora por parte da Saniago em fazer a ligação. Cidadão que ligou, dizendo, por exemplo, que tem um mês que ele mora lá e não conseguiu ainda chegar a água na sua casa, e ele está passando dificuldade, tendo que buscar água de balde na casa de vizinho, e ele está pedindo um socorro. Nós íamos falar na Saniago com a doutora Tânia, mas ela, Tânia Valeriano, ela está de férias, vou falar com a Paula Costa, que é a supervisora de água na cidade de Anápolis. Paula, o que está acontecendo? O que demorou, demorando tanto para ligar a água do Leblon? Bom dia. Bom dia. Bem, a ligação do residencial Leblon, ela está demorando um pouco mais, porque foram ligações entregues em massa. O volume de solicitações foi maior do que a quantidade que nós temos rotineiramente. Então, essa demanda muito grande, nós não conseguimos atender dentro do prazo previsto pela Saneago. Mas nós estamos com a equipe trabalhando a todos os dias e vai atender a todas as ligações, a todas as solicitações feitas pelo residencial Leblon. Qual é o prazo que a Saneago tem para fazer essas ligações? O prazo que nós temos é 7 dias úteis que nós temos para executar dentro do prazo normal. Mas então é como que eu reclamo que há um mês que está lá e não conseguiu, extrapola a capacidade de trabalho de vocês? Isso, foi só pelo extrapolamento da quantidade normal, né, de trabalho nosso, mas nós vamos estar tendo essa atenção e atender a todas as solicitações lá também. Ô Paula, com a conversa que nós tivemos com a doutora Tânia, ela disse que a Anápolis estava bem servida de água, não haveria perigo de faltar água. Mas não é isso que está acontecendo. Ultimamente tem faltado água pontuais em diversos setores da cidade. O que que ocorreu? Na verdade, nós estamos bem servidos, nós ainda temos essa condição de abastecer toda a cidade, exceto em casos que acontecem, nesses casos de calor excessivo, nesses dias muito quente, realmente a demanda foi alta e nós tivemos um imprevisto de um vazamento, né, na adutora de água bruta, o que teve uma paralisação da produção de água, acarretando falta d'água em diversos pontos da cidade. Então é um problema pontual, mas que já foi sanado e já está retornando a normalização do abastecimento na cidade toda. Notícias da Manchester. Você quer participar? Telefone para 39 43 9303 e deixe a sua mensagem, a sua reclamação, o seu ponto de vista. E quando é para levar ao conhecimento da autoridade, nós levamos também a autoridade para dar a resposta à sua indagação. E vamos aí àqueles que telefonaram para 39 43 9303 e deixaram a sua mensagem. Vamos lá. Fala comunidade. Bom dia, Ademar Santilo. Aqui é o Cosmo do Residencial América. Ademar, estou ligando aí no seu programa para fazer uma reclamação sobre a GC. Hoje, dia 8/1, aproximadamente às 18h20, o pessoal veio recolher o lixo aqui. Mas tem um moço desse que trabalha recolhendo lixo, que o cara é muito ignorante, porque o lixo estava pendurado aqui, ele começou a xingar, e PPP, e caixa de fósforo, e disse que não vai mais recolher o lixo aqui na RA25. Agora, vejam só, eu só queria que a GC lá olhasse, porque eu cacei pedindo identificação, ninguém tem identificação, ninguém anda com crachá, é o fulano de tal. Então, quando era Delta, esse negócio, não, o pessoal, não sei, parece que trabalhava mais feliz, eu não sei o que está acontecendo. Eu só queria que vocês encaminhassem essa reclamação lá para a GC, dia 8/1, por volta das 18h20, o pessoal que está aqui na Residencial América, que recolhe o lixo, que sentasse com esse pessoal lá, E ver qual que é o problema, se for salário, eles conversassem com o pessoal lá, porque a população, a gente que paga os nossos impostos, nós não estamos aí para problemas alheios, não. A gente só quer que o serviço seja prestado. Ó, Ademar, obrigado, viu? Fala comunidade. Bom dia, Ademar. Eu sou a Marizé aqui da Jaiara e gostaria de saber qual vai ser o dia que vai inaugurar aqui o restaurante Um Real, que a gente está precisando muito, e eu gostaria de saber o que o senhor pode fazer aí por nós. Fala comunidade. Bom dia, sou Ademar. Eu sou aqui da Vila Jaiara e gostaria de saber a respeito do restaurante de Um Real. Começou a chuva agora, eu estou em empresinha aqui na Jaiara e está fazendo falta o restaurante. A gente ficou É, bastante feliz de ter o restaurante aqui, mas parece que está embarcado. Você podia ver com a pessoa responsável para liberar isso aí, que a gente está precisando mesmo desse restaurante de um real aqui. Vê para nós aí o que, que você pode fazer. É o Aguinaldo aqui da Vila Jaiara. E nós estamos precisando mesmo desse restaurante. Vê o que você pode fazer aí para nós. Fala comunidade. Bom dia, Demar. Vou fazer uma reclamação sobre o Copacabana. O Copacabana tá virando uma rocinha lá do Vitipeiro, que tanto vagabundo, maconheiro, traficante tá tendo aqui no Copacabana. Isso não vem de hoje, não. Isso já tem tempo aqui, perto do Crais aqui. Você passa aqui à noite aqui, o pessoal tá tudo sentado nas ruas, vendendo droga. Moeiro passando de madrugada, não sei quem vai comprar pamonha de madrugada, e a polícia nada. Eu não vi uma viatura da polícia militar aqui na zona do Copacabana. Quando vê, você chama, passa mais de hora para eles aparecerem. Eu queria que você tomasse a providência aí junto aos órgãos da prefeitura aí, para fazer um policiamento mais ostensivo aqui no Copacabana. Obrigado aí, tenha um bom dia. Fala comunidade. É, Ademar, quando eu falei pra você no Face, dias atrás, sobre o negócio do petróleo. É um dos assuntos que nós vamos ter que debater muito na rádio. Sábado passado, falaram a entrevista na TV Tocantins sobre o petróleo, que Goianésia estava de 2,89, que é um dos petróleos mais caros. Mas Anápolis também é um dos petróleos mais caros que tem, porque em volta da cidade de Anápolis está de torno de 2,59, 2,49. 2,44, 2,54, enquanto no centro da cidade, nos postos do centro da cidade, está 2,79, 2,77, entendeu? Isso é absurdo. Esse quartel do petróleo na cidade de Anápolis está muito grande. Se a imprensa não começar a bater em cima para investigar o que está acontecendo, por que, que a cidade de Anápolis também é uma cidade do petróleo mais caro do país, só está perdendo para Goianésia, né? Porque Jaraguá está mais barato. Todas as outras cidades que visita, tudo está mais barato, certo? E Anápolis, a gasolina é uma das mais caras que tem no país. Vamos dar uma olhadinha para nós, para ver? E ver o que foi aquela reportagem, foi uma falha. Falou que a Anápolis está 2,59. 2,59 é no posto das BR. Mas dentro da cidade está 2,79. 20 centavos mais caro. Dá uma olhadinha para nós, esse petróleo. É seu amigo Laércio Lima, tá bom? Tchau, tchau. Obrigado. Bom dia. Bom dia, amigo. Bom dia, amiga. Bom dia a vocês que telefonaram, bom dia a vocês que ouvem a nossa programação. Muito obrigado pela audiência de vocês, não só aqui diretamente pela 93.3 Rádio Manchester, como também por todo esse Brasil afora, por todo mundo através da internet. Muito obrigado. O Cosmo fala lá do Residencial América sobre a AGC Ambiental. Cosmo, nós vamos entrar em contato para saber o que é que está acontecendo para que não aconteça isso de não recolher o lixo aí da RA25 no Residencial América, conforme chegou a ser anunciado por um trabalhador. Mas eu acho que foi um desabafo desse trabalhador, porque a empresa tem o compromisso de fazer a limpeza na cidade inteira. Mas nós vamos saber. A Marizete e o Aguinaldo falam a respeito do restaurante popular que a prefeitura anunciou que funcionaria logo no início do ano passado. E agora é passado um ano, até hoje ainda não se sabe quando é que vai funcionar. Bom, bem lembrada a ideia, nós vamos mais uma vez buscar informações para dar a vocês. Lá do bairro Copacabana, o ouvinte telefona dizendo da grande quantidade de usuários de droga, de traficantes, a falta de policiamento existente na região e preocupado com aquilo que pode acontecer e que já está acontecendo lá no Residencial Copacabana. Vamos também buscar como ajudar o pessoal do Copacabana para eliminar esses focos que realmente causam preocupação, não só aos moradores do Copacabana, como também da Vila União e dos outros bairros ali existentes. E o Laércio Lima fala do cartel, o cartel do preço do petróleo. Ele está dizendo que a gasolina aqui em Anápolis é R$ 2,79, enquanto que em Goianésia é superior, mas que mesmo assim essa deve ser a segunda mais cara do Brasil, e pedindo que a gente olhe com relação a esse cartel. Se na estrada pode vender a R$ 2,59, por que é R$ 2,79 e 20 centavos faz muita diferença num litro de gasolina. A gente vai entrar nessa disputa também, viu, Laércio Lima? Muito obrigado pela sua participação e por ter levantado uma questão que realmente é importante. Esse cartel sempre existiu e vamos saber como é que a gente pode fazer para defender o povo na compra de um petróleo de qualidade e a preço menor aqui na cidade de Anápolis. Estamos encerrando o programa Notícias da Manchester desta quarta-feira. Obrigado, Ademar, pelos seus comentários. Obrigado, Edmar Correia e David, pelos trabalhos técnicos. Muito obrigado a você, ouvinte, pela sua audiência. Um ótimo dia para você. Tá chegando a Manhã Colorida com Jojo Maravilha. Bom dia, Jojo. Bom dia, Roger. Obrigado pela sua participação. Agora 8 horas e 3 minutos na nossa manhã. Bom dia. Estamos juntos na Manchete. É pra arrasar estoque de ano novo das Óticas Diniz. A pedido, grifes nacionais e internacionais com até 70% de desconto. Só não troca de óculos quem não quer. E mais, você pode dar promoção.